Visitaremos o Santuário de Nossa Senhora de Fátima e a cidade de Lisboa, em Portugal, na Espanha. Iremos juntos a Barcelona e em Zaragoza, onde conheceremos o belíssimo Santuário de Nossa Senhora do Pilar. Na França, iremos ao Santuário de Lourdes e na Capela da Medalha Milagrosa. Já em Lisieux, passaremos por locais da vida religiosa de Santa Teresinha do Menino Jesus. A peregrinação será do dia 5 de abril a 16 de 2016. Mais informação, acesse o site padrereginaldomanzotti.org.br e preencha o formulário que entraremos em contato. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. É de sonho de pó. Querido povo de Deus, apresento a você meu novo trabalho de evangelização pela música, o CD Padre Reginaldo Manzotti Entre Amigos. Com a participação de grandes músicos e amigos, esse álbum traz grandes parcerias que fiz ao longo da minha trajetória, como Fernando Sorocaba, Tiaguinho, Luan Santana, Taeme Thiago, Joana, entre outros. Agradeço a cada um dos artistas que fazem parte desse projeto pela amizade e, principalmente, pela partilha de seu dom. Juntos evangelizamos mais. Peço agora a paz, esse grito eu não vou calar, como não calo. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas, entregue sua vida nas mãos de Deus. Sábado, ainda mês de janeiro, mas já está se apagando o mês de janeiro, né? Hoje é dia 30, amanhã dia 31, não esquece que amanhã é dia de missa, domingo. Não, de Deus você não pode tirar férias, não. Eu tenho falado, inclusive, falei hoje de manhã sobre isso. Que domingo é dia de ir na missa. E quando segunda-feira... já é 1º de fevereiro. Misericórdia, Senhor Deus. Entrega a sua vida nas mãos de Deus neste sábado. Aqueles que estão viajando, aqueles que foram para a praia, aqueles que ainda estão curtindo e tem que descansar mesmo. É preciso. Entrega a sua vida, entrega a sua família, entrega seus projetos e sonhos deste ano de 2016. Deixa na mão dele. Deixa. Escute esse testemunho, vale a pena. Escute. Padre Reginaldo, sua bênção. Meu nome é Cássia, sou de Lagoa da Prata, te acompanho pela Rádio Divinal 93.7 FM. Fui evangelizada pela minha mãe, Lúcia, que lhe acompanha pela rádio e pela TV. Padre, recebi uma grande graça. Ao ouvi-lo, peguei carona com outra ouvinte que lhe contou sobre o problema do medo. Como eu também estava passando por isso, fiz o que o Senhor ensinou, falar positivamente a frase: o Senhor é meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. E mais, escrevi a frase em vários lugares: espelho, porta de geladeira, teclado do computador. E graças a Deus, não só venci essa fobia, como passei por uma cirurgia em 1º de dezembro e me recuperei muitíssimo bem. Muito obrigada, Padre, por todos os ensinamentos que nos transmite. Te acompanhar agora é necessidade diária. Um grande abraço. Deus te abençoe. Amém, filha. Que testemunho bonito. Ela superou os medos, as fobias e enfrentou a vida. Essa é a proposta da oração. levar a pessoa a enfrentar os seus medos e dizer, com Deus eu tudo posso. Como diz, tudo posso naquele que me fortalece, Jesus. Por isso que a gente reza o texto da misericórdia. Filhos queridos, vamos à palavra de Deus, Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor quando chegou, desinstalou meu coração. Meu coração. Marcos capítulo 4. Ao chegar, versículo 35 a 41. De sim ou não? De sim ou não? É fácil dizer sim. É fácil dizer não. Palavra são palavras. É fácil dizer não. Viver, mas dói depois do sim. E dói. Viver é diferente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos, passemos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus, do jeito como estava, consigo no barco. E outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco. E este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, Silêncio, cala-te! O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse então, porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor e comentavam uns aos outros, quem é este? A quem até o vento e o mar obedece? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ei! Ei, povo de Deus! Presta atenção um pouquinho, ei! Jesus faz uma pergunta aos discípulos, a você e a mim. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eu pergunto para você que está começando a entrar no desespero, no medo, na angústia, no sofrimento. Tudo isso podemos viver, mas com fé, as coisas são diferentes. Por que você está deixando o medo tomar conta? Ter medo é humano, mas se deixar conduzir pelo medo é covardia. Ter medo é humano, mas não vencê-lo é omissão. Por que, padre? Porque é sinal de que falta fé. É sinal de que falta a fé em Jesus. Bendita seja a nossa fé. Bendita seja a nossa fé. Bendita seja. Bendito aquele que tem fé. A fé que vem do alto, a fé no Criador, a fé que faz a vida, a fé que traz amor. Vamos lá. Bendita seja a nossa fé. Nossa fé. Bendita seja a nossa fé. A fé de um homem simples que se entregou na cruz. A fé da multidão em nome de Jesus. Vai lá, povo de Deus. A fé que faz o povo te seguir. A fé que nos leva a mover montanhas. E com amor te entrego meu coração. Bonita essa música, viu? Bendita seja a nossa fé em Deus. A fé que faz o povo te seguir. É, a fé que faz o povo evangelizar. Evangelizar é preciso, né não? E com amor te entrego, meu coração é teu. Bendita seja a nossa fé em Deus. E você, faça favor de fazer o caminho da tua igreja, viu? Da tua comunidade. Programe o domingo com família, lazer, férias. Mas se programe para ir na missa. Aí sim, Bendita seja a nossa fé, bendita seja a nossa fé. Bendita seja a nossa fé. Alto, a fé no Criador, a fé que faz a vida, a fé que traz amor. Escute o que foi deixado na plataforma. Bendita seja a nossa fé. Padre, eu me chamo Josiane, escuto o senhor pela Rádio Educativa Salesiana Padre Cícero. Padre, eu recebi uma graça, algo muito forte de Deus, que no dia 2, quando o senhor anunciou que começaria a fazer a novena do presente espiritual, três pessoas muito importantes para mim me vieram à mente e eu tomei posse daquilo, senhor. Uma delas era uma pessoa a quem eu conheço desde criança, uma jovem que engravidou do namorado e que o pai a obrigou a abortar. Ele levou remédios para ela tomar e eu já não tinha mais esperança, mas mesmo assim eu senti a necessidade de orar por ela, fazer essa novena por ela. E padre, perto do último dia, o senhor falou em aborto, mas disse que não poderia se prolongar. E eu senti que era comigo, padre. E no último dia da novena, eu recebi a notícia de que ela não conseguiu abortar, pois todo o chá que ela tomava, ela vomitava. Ela não conseguia contê-lo no estômago. E por isso a criança está viva, ela está com 3 meses e pelo menos vai morar com o namorado. Não vai mais tirar a criança, padre. Eu agradeço a Deus e ao Senhor por ter sido esse canal de Deus. Amém. Amém. Filhos queridos, bendita seja a nossa fé. Testemunho forte, viu? Aborto, nunca. A vida sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água, a vida e os enfermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã na Hora da Misericórdia, povo de Deus. Hora da Misericórdia. Oferecimento, loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41-3221-6050.